Usa-se, eu acho que já é bem claro para todos, já é lei, já foi passado, então assim, a gente vai pedir que realmente a gente tem que seguir esses padrões, essa lei proposta. Esse ano tem novas metodologias aí serão implementadas com apoio, vai ter uma equipe grande que vai ser formada aí para estar acompanhando mais de perto. Inclusive a segurança pública vai estar dentro da escola para estar acompanhando justamente isso também. Então é uma parceria de todas as secretarias, tanto educação, segurança pública, que envolve, no caso, a polícia, né? Então, segurança pública. Então, eles estão em conjunto dentro desse grupo colaborativo, né? Para que essas leis sejam cumpridas. Isso vai ser repassado também para vocês e para os pais de presença, que a maioria de vocês, se não todos, ainda são de responsabilidade dos pais, né? Quem pode, a gente não tem problema com o menino de bom senso, vamos colocar o celular, vamos deixar de ser burro, vamos colocar o celular também, mesmo para lembrar. Ah! Né? Tem gente que parece que é burro, Ah, tá, tá, mas, mas, além de ser proibido, a pessoa burra ainda deixa o celular para o escola. Tá, tá, Além de procurar pelo menos bom senso, ser um pouquinho mais educado. Colocar pelo menos para brincar, já que pelo menos é um ano que o mínimo deve se fazer sabendo que é proibido. A palavra comum que a gente usa é entendimento não pejorativo, tá? Cabendo uma certa noção mesmo. Se cara certo, mas ninguém quer muito, pelo contrário. A gente sabe que nós estamos no processo educacional, nós somos parceiros e convivemos diariamente em busca do conhecimento. Mas, como eu disse, são regras de contexto. Se existem regras e existem leis, elas estão aqui para serem cumpridas. Nós somos formadores. Nós, professores, vocês alunos formando. Então, a gente tem que se adaptar às regras. Assim como em todo qualquer esporte que a gente vai executar, que a gente vai praticar, nós temos regras que também devem ser cumpridas. Se não forem cumpridas, obviamente, você vai ter o quê? Algum tipo de consequência, algum tipo de punição. Dentro da escola também não é diferente. Então, é a gente se adaptar à nossa realidade. Dentro das tecnologias, nós temos material de apoio tecnológico, vocês são conhecedores. Quem está chegando, nós temos material de apoio, como vocês sabem, né? A gente viu esses conteúdos aí em algumas pesquisas, jogos, atividades. Sempre que for proposto, estiver dentro do planejamento de cada professor. Então, o celular, vamos evitar esse uso aí, principalmente em sala de aula, principalmente na hora da explicação. Ou quando alguém esteja querendo passar alguma informação, com certeza ela é válida para cada um de vocês. Tá? Então hoje a gente vai dar o pontapé já realmente inicial. Está todo mundo tranquilo, já descansou bastante, foi mais de um mês aí. Então hoje a gente já vai colocar aí o que a gente vai trabalhar dentro do nosso conteúdo de educação física já dentro desse primeiro trimestre. Tem nem visto que o Márcio já está bem aí, já quase terminando o primeiro trimestre. Né? Já tem semana que vem que vai ter aí praticamente uma semana toda feriada, feriado de carnaval, que vai chegar no Holanda aí, já bateu uma volta no carnaval. Então nós vamos também ter esse conteúdo, tá? Então vamos pegar o caderno de vocês para já começar a fazer as primeiras anotações. A participação de vocês, como eu disse, é avaliada cotidianamente, dentro da participação de todos os contextos da aula, tá? Tanto no conteúdo que é passado, as atividades no pré-exigia, tudo isso é processo avaliativo de vocês, tá? Faz parte do processo educacional, claro, com o objetivo de obtenção de nota. Então a gente quer contar com essa colaboração desse ano. Alguns aí que eram bem atrasadinhos, a gente vai ter que puxar um pouco mais, ou com o pai, ou com a mãe, como responsável, para que a gente chegue no período certo com todas as atividades em dias, sem a necessidade de estar puxando lá nos 45, tá, indo para os acréscimos para estar recebendo algumas atividades, como aconteceu aí no ano passado, beleza? Então vamos tentar cumprir com esse calendário, porque assim, o que eu vou deixar para fazer depois se eu estou na escola para fazer essa atividade quando eu estou na cidade? Então, não tem essa justificativa, não é, Ido? Correto ou errado? Então, vamos sentar. E lembrando que esse ano aí o JET vai ser antecipado, então a gente já vai ter algumas matérias também que serão adotadas. Algumas alguns estudantes que têm interesse, e outras modalidades também que a gente vai estar querendo inserir dentro desses jogos, tendo em vista que são várias modalidades esportivas que temos aí dentro dos jogos estudantes do Tocantins. Obrigado. Boa! Dentro da nossa emenda de educação física, nós vamos trabalhar um pouco sobre a evolução histórica das práticas corporais. Mas para nós compreendermos um pouco dessa evolução histórica das práticas corporais, nós precisamos falar um pouco sobre o surgimento da educação física. E para vocês, quando surgiu a educação física? Hã? Quando isso? Não, eu não ouvi, por isso que eu estou perguntando novamente. O resto da galera talvez não tenha ouvido, pode falar aí, nós vamos para discutir e aprendemos em conjunto. Beleza, então. Alguém mais? Se habilita? Ninguém? Ninguém tem noção de quando foi o surgimento da educação física, por exemplo? Nós sabemos que nós nos movimentamos desde sempre, né? Então, movimentar. Por movimentarmos o corpo, consequentemente, fazemos algum tipo de atividade física, ou não? Sim ou não? Não? Porque sim, é o Ian. Não, sabe o que é? Sabe o que é? Caminhar é uma atividade física? Correr é uma atividade física? Então, consequentemente, desde os primórdios, desde o início da humanidade, nós praticamos algum tipo de atividade física. Porém, não voltado nos modos que encontramos hoje. Porém, não nos modos que são hoje voltados dentro de fatos e áreas específicas, como as músicas, como a dança, como as lutas, como os esportes, como as ginásticas, que é os campos de trabalho da educação física. Então, esse é o processo, um dos processos evolutivos. Você veja, de modo da humanidade, nós fazemos algum tipo de atividade física, tá? Então, a gente vai compreender todo esse processo evolucional, né? Desde os primeiros passos da evolução da educação física. Quais foram esses movimentos até chegarmos à contemporaneidade, ou seja, os tempos de hoje, tá? Então a gente vai fazer essas primeiras anotações para que vocês tenham essa noção, para da próxima vez a gente saber que a educação física existiu desde sempre. Não esqueçamos mais dessa informação. Para quem já sabia, tranquilo, com certeza aprimorou mais. Para quem não sabia, é algo novo que acabou de aprender. Tá? pegar um baixar ali. Thank you. pessoal, vou passar o caderno aí pra vocês, vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Só que eu penso que ainda não tá bom, vou trazer um pouquinho assim. Tá bom, Thank you. Thank you. Todos nós vamos ser dispensantes, ou não? Sim. Nome não, Pedro? Nome? Somos ou não? E agora ele perguntar. Ligou? Automaticamente nós temos o quê? Raciocínio. Exatamente, né? Como ser pensante, automaticamente nós temos raciocínio. Nós temos vontade, nós temos desejo. Qual que é a vontade de vocês se vocês trabalharem com isso? Uma pergunta simples, vocês conseguem responder. Então eu posso trabalhar da minha maneira. Não. Pronto, né? Hã? Não. É? Não. Então, a gente está tentando ter um diálogo aqui para a gente entrar com vocês. Eu falei. De que maneira? Só o futsal. Todos concordam que só deve servir? Só? É. Só o futsal? Então, se 2 horas da tarde a gente for para a quadra descoberta lá, vocês vão jogar? Não, não, não. Tem que botar assim, não. Hã? É bom. Não é só jogar, né? Antes de ir para um jogo de futsal, vocês treinam? Sim. Assim, né? Tem que fazer caixão, tem que fazer tudo, beleza, também. Então, mas para isso, pessoal, é interessante tudo que você está na prática, mas também é necessário da parte teórica. Faz parte do conteúdo do componente. Por isso, a gente deve entrar em consenso e um acordo para não dizer isso depois, pois só de um jeito ou de outro. Para que haja essa disponibilidade, nós sabemos que é uma via de mão dupla. Não há necessidade de um retorno de vocês, né? Então a gente vai trabalhar da mesma maneira que a gente estava no ano passado. Uma por uma. Beleza? Isso vai depender da participação de vocês. Se a gente vê que uma por uma não está valendo a pena, não está compensando, é Ian. A gente retoma e vê aí outras possibilidades. Beleza? Pode ser? Então até a próxima aula. Todos assinaram, né? Isso. Não, vai ser 3 aulas. Dentro do componente de educação física e a aula do projeto, se não são 3 aulas. São dessas 3 aulas, duas só são presenciais e uma não presencial. Aí dentro desse projeto, a gente vai trazer conteúdos online na